Mas, ô Jefferson, quero saber como é que foi o início da PP Engenheiros Associados. Como é que começou tudo? Então, Antônio Cláudio, deu início, né, a este sonho que passou pelo meu coração, passou pela minha mente também, e coincidiu, né? Eu sou de Gospé. Ah, você é de Gospé? Sou de Gospé, né? E as coisas foram acontecendo. Eu dei início no meu curso de graduação como engenheiro civil, e passado um tempo eu decidi ingressar realmente, né? Me entregar com todos os meus pensamentos, com tudo que eu gostaria de fazer, tanto para minha vida hoje, como para o futuro. E fui procurar saber de abrir alguma parceria, né? Abrir algum negócio com alguém que tivesse já no ramo. E me falaram muito bem de um dos nossos sócios, né? Que é o Paulo Perocco, todo mundo conhece, já trabalhou na prefeitura aqui há muito tempo, prestou um belo serviço aí para a sociedade guaranese. E a gente conversou e a afinidade foi muito boa no começo, né? Colocamos no papel o que nós gostaríamos de estar realizando, o que a gente gostaria de estar trazendo do melhor para a cidade de Guaranese e para a região também, porque a gente tem projetos, tem serviços em toda a região aqui. E a partir daí surgiu essa ideia, né? Então já tínhamos um ponto muito bom, que é ao lado do Banco do Bradesco, aqui na cidade, e viemos, colocamos em prática, deu início em fevereiro de 2012 o escritório, e estamos até hoje, pretendemos ficar na cidade de Guaranese e abrir os nossos campos, né? Abrir novas fronteiras, novos parceiros, como já fizemos. Ô, né? Jefferson, tudo que vocês colocaram no papel há 4 anos atrás está dentro ali do planejamento? Olha, Antônio Carlos, já avançou. Eu agradeço a Deus por isso, porque passou muito além do que a gente planejava. Então, já durante esse tempo, a gente realizou várias obras de portes maiores do que a gente achou que a cidade ia nos fornecer. E abrimos novas parcerias, né? Por isso, PP Engenheiros Associados. Então a nossa intenção é trazer o melhor, porque a engenharia hoje, Antônio Cláudio, ela mudou muito. Então antigamente a pessoa passava a trabalhar, mas só, né? Ela passava a executar todo aquele, por exemplo, como que eu vou te explicar, uma residência, uma casa simples. Então, antigamente, a pessoa, o profissional de uma cidade pequena, uma cidade interior, ele passava a construir todas as etapas somente como engenheiro civil. Individualmente, isso. Só ele. Hoje não, por isso que essa foi a ideia da PP Engenheiros Associados, foi associar o máximo possível de profissionais. Então hoje ali a gente tem engenheiro elétrico, né, para uma obra de um porte maior que há necessidade. A gente tem engenheiro hidráulico, temos engenheiro de prevenção e combate a incêndio. Né, agora a gente tem o pelotão do Corpo de Bombeiro em Gospé, então está tendo um avanço nessa área de segurança. Uma fiscalização maior, né? Que não havia na nossa região. Né, a gente tem desde parte estrutural, que são engenheiros calculistas, fundação. Então, essa é a nossa intenção. Então, cada um atua em uma área, cada um trabalha de uma maneira, tá, e trazendo o melhor. Eu vou lá, o Antônio Cláudio vai lá com a ideia dele na cabeça, lá da minha casa, do jeito que eu quero. Todos esses engenheiros vão trabalhar no meu projeto? É isso? É. Daí a gente apresenta, com isso aí a gente apresenta o pacote, né? Apresenta o nosso trabalho para você, Antônio Cláudio. E você vai escolher. Então, eu vou delimitar o seu trajeto. Você chega para conversar comigo, fala: Jefferson, eu, Antônio Cláudio, quero fazer uma residência de 80 metros quadrados. Antônio Cláudio, conforme o CREA, que é o órgão que fiscaliza a parte de engenharia civil e engenharia, a parte agrônoma. Essa fiscalização me fala que a partir de tantos metros quadrados você é obrigado a ter um engenheiro hidráulico. A partir de tantos metros quadrados, você é obrigado a ter um engenheiro estrutural. A partir de tantos metros quadrados, você é obrigado a ter um projeto de prevenção e combate a incêndio. Então eu vou te explicar isso. Então se você chegar lá e falar, eu quero construir um galpão de 2.000 metros quadrados, aí você sim precisa e é cobrado que tenha todas essas todos esses profissionais trabalhando no seu projeto. E engenheiros tem? Tem, todos esses. A qualquer momento, havendo a necessidade, nós estamos todos juntos trabalhando, como já trabalhamos em várias obras aqui em Guaranésia, né? E ainda tem algumas obras em execução. E o serviço flui, é um diferencial nosso. Na região aqui são poucos escritórios que contém esse gama, contém essa linhagem aí de profissionais, vamos dizer assim, a prontidão para os clientes. Então é um diferencial que desde o início nós pensamos nisso. Desde 2012. Quando vocês se reuniram pela primeira vez. Isso, desde o momento que a gente buscou implantar esse logo, PP Engenheiros Associados. Poderíamos e tínhamos várias vertentes para implantar. E buscamos agregar os associados para trabalhar em união. Tá. O Felipe está mandando aqui um abraço para você, viu? Está dizendo que está acompanhando a entrevista, está mandando um abraço para você. O pessoal aí do WhatsApp também, do Programa Expresso, mandando um abraço. A PP Engenheiros Associados, então, surgiu há 4 anos atrás e no nosso bate-papo aqui você disse que aconteceram muitas mudanças. Essas mudanças aconteceram nesses últimos 4 anos, né, na questão da engenharia civil, ou é uma mudança que já vem de tempos e tempos, sempre se renova, sempre tem mudanças? Na engenharia civil, só dizendo aqui que eu fico muito feliz de estar nessa profissão, e por que também, Antônio Cláudio? É a engenharia mãe das engenharias, né? A engenharia civil que começou desde dos militares trazendo aqui para o nosso país, e é daqui que saem as outras engenharias e sempre sim está em mudança, né? Agora, tratando de engenharia civil, tratando da parte de construção, que é a gente trata como o maior transatlântico pro país, ou seja, se o país está parado, a parte de construção civil está parada. Né? Se um país está andando, mais de 50% de motivo de PIB, de arrecadação daquele país está sendo levado pela construção civil. Como é que está o nosso transatlântico hoje? Então, o nosso transatlântico hoje, se tratando de nação, está parando de cair. Opa, que bom. Então, muito bom sinal. Quem acompanha telejornais sabe disso que eu estou falando, e já temos sinais de parada de estagnação. Começa a andar. Então nós novamente. Estamos ligando, navegar, né? estamos ligando os motores aí para que no ano de 2017 possamos voltar a caminhar e ter um crescimento próximo ao fim do ano que vem. Agora, se tratando de cidades de mais interior como a nossa, esse reflexo ainda foi pequeno, Antônio Cláudio. Esse reflexo ainda pegamos pouco disso que o país está enfrentando. Das cidades maiores, isso, né? Isso. Então, ainda está fluindo, nós estamos trabalhando bem, graças a Deus. Estamos conseguindo trazer o melhor para o nosso cliente. E estamos conseguindo ainda, né, como neste mês, trabalhar com preços compatíveis. Tá rolando uma promoção, isso, né? Isso, tá sim. Então estamos conseguindo ainda trabalhar. Quer dizer, não é uma promoção, na verdade é um presente. É, né, seria, para os clientes antigos e os novos clientes. Seria um upgrade aí para a cidade de Guaranés. Como é que é? Conta pra gente. Essa promoção, Antônio Cláudio, tudo, né, trabalhado, planejado, tudo trabalhando de uma maneira pensativa, a gente consegue ter, né, e trazer para as pessoas o melhor. E pensando nisso aí, a gente buscou conciliar esses 4 anos de escritório, né, agora, que fizemos esse ano, e trazer essa promoção, né, já que também é uma novidade, né, Guaranésia foi contemplado há 2 meses, 3 meses atrás, com o lançamento do loteamento que a PP Engenheiros Associados executou. Sim. Né? Então nós executamos desde do planejamento topográfico, a divisão e as separações dos lotes, até toda a infraestrutura, né, como a parte de saneamento, a parte urbanística do loteamento, né, o residencial Alcebides José da Silva. E então, buscando trazer esse upgrade, trazer essa diferenciação e fazer com que o nosso cliente saiba que ele é importante para nós, que ele, que nós fazemos o possível para trazer o melhor para ele, trazemos essa promoção. Essa promoção é nada mais é do que o seguinte: todo cliente que adentrar no escritório e que realizar algum serviço com a gente, seja ele qual for, né? Ou seja, projetos, né? Medições topográficas, né? A nossa região tem muitos sitiantes, tem muito pessoas com terras, então sempre está trabalhando nessa área, né? A parte de levantamentos residenciais, obras, qualquer tipo de serviço que o engenheiro civil e que o nosso escritório possa estar realizando, esse cliente vai ser parabenizado, ou seja, ele vai ele vai tomar posse desse desconto de 30% a 50%. Ele vai ter esse desconto ali. Então, vai ter esse desconto. Chegou lá, ele fechou, ele tem 30%. Ah, mas Jefferson, você fala pra mim, Antônio Cláudio, Jefferson, eu quero 50% de desconto. Ah, você quer 50% de desconto. Aí eu vou te apresentar o nosso trabalho, outras vertentes, que vou te trazer um desconto maior e mais qualidade. Entendi. Mais pacotes, vamos dizer assim, para a complementação da sua obra. Então, como que seria isso, mais pacotes? A nossa região, a engenharia de uma cidade do interior é diferente de uma engenharia de uma cidade metrópole, por exemplo, né? Uma cidade mais... Uma grande cidade, Campinas, Ribeirão Preto. Nós temos aqui agora Três Corações, né? Nós temos Passo, outras cidades aqui também que estão numa potencialização de crescimento muito grande. Então, a engenharia muda também com esse crescimento. E pensando nisso, a gente tem pessoas, às vezes, trabalhando, executando a sua obra, construindo a sua casa, o que a gente ouve muito isso lá no escritório. Pessoas fazendo as suas construções sem nenhum auxílio, né? Sem nenhum acompanhamento técnico. E isso é o que nós buscamos trazer. Essa é uma das novidades. É um diferencial, é um diferencial que nós sempre tentamos implantar ele aqui. Eu vou lá, o Antônio Cláudio vai lá na PP Engenheiros Associados, eu converso com você lá, com o pessoal da PP, e aí eu fecho um pacote, e esse pacote vocês vão me entregar a casa pronta. É isso. É isso. Tudo, parte de você vai. Vocês que vão ser responsáveis por contratar os pedreiros, os serventes, os encanadores, os azulejistas, tudo vai ficar a cargo de vocês. Tudo, Antônio Cláudio. É isso. Nós estamos hoje, né, com uma obra aí na escala financeira em torno de 250 mil reais, administrando isso que você acabou de dizer. Como que é essa administração? Você, como leigo que é, e não está errado em ser leigo, porque você não estuda isso, você não está preparado para administrar isso. Eu mesmo, né, se eu chegar num consultório médico, eu vou chegar ali para ser examinado. Sim. Eu não vou chegar para debater com ele se ele está certo ou se ele está errado. Eu não acho que minha doença seja essa. Isso, não pode funcionar dessa forma. Então, a mesma forma com a parte técnica. Então, hoje, o nosso cliente, ele vai contar, né, com essa administração. Como funciona essa administração, cliente? Funciona da seguinte maneira: nós vamos projetar, você vai chegar para mim e vai falar: Jefferson, eu, Antônio Cláudio, tenho 100 mil reais e eu quero construir a minha casa. Aí eu vou falar: Antônio Cláudio, a gente consegue construir esse projeto aqui, tantos metros quadrados, a gente consegue fazer esse muro, a gente consegue comprar esse terreno aqui. Aí eu vou elaborar esse projeto para você, eu vou elaborar um projeto, elaborei esse projeto, eu vou contratar a mão de obra, Entendeu, Antônio Cláudio? Vou contratar essa mão de obra, vou executar. Como que você vai ter contato comigo através disso? Então, o dinheiro é seu. Nós não manipulamos o seu dinheiro. O seu dinheiro passa a estar com você durante a obra, no início e no final da obra. Ah, tá. Então, nós não temos acesso a esse dinheiro. Esses 100 mil reais que eu teria para gastar vai ficar no meu bolso e vai ficar no seu bolso. Vai ter e aí, de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias, aí a gente negocia de acordo com a exigência ou de acordo com a exigência da obra ou do cliente. O cliente, não, eu quero ter um acompanhamento semanal, eu quero ter um acompanhamento quinzenal. Não, eu quero estar acompanhando a obra todo dia, eu vou passar no seu escritório. Isso para mim eu prefiro isso. Quanto mais próximo de mim o cliente tiver, melhor é. Até para você saber quais são os gostos e desejos do cliente, né? Com certeza. Jefferson, vou fazer um intervalo comercial, a gente continua nesse bate-papo. Okay. Quero ver se você pode passar algumas dicas aí para os nossos ouvintes que estão construindo, de repente. Vamos sim. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, rapidinho, continue por aqui no Expresso. Expresso. E eu tô com o representante da PP Engenheiros Associados aqui no programa Expresso hoje batendo um papo, que é o Jefferson Gonçalves, sócio da empresa PP Engenheiros Associados. Ô Jefferson, qual o principal momento, a principal preocupação de alguém que esteja executando uma obra ou esteja prestes a executar uma obra? Por favor, agora vou utilizar os seus talentos como futuro engenheiro. Antônio Cláudio, então, se tratando de uma execução de obra, né, eu que tive o prazer, o privilégio, né, eu diria que Deus olha muito por mim, né, e as coisas que acontecem na minha vida, eu tenho o privilégio de estar nos lugares certos, nos momentos certos. Então, eu iniciei o meu curso, né, estou no último ano de graduação, mas já sou técnico em engenharia civil, e sendo técnico, né, tive o prazer de fiscalizar uma obra de um porte maior, né, que é a estação de tratamento de esgoto da cidade de Guaxupé. Né, eu trabalhei lá, trabalhei na estação de tratamento de esgoto também de Juruáia, e são obras de porte em escala de milhões, né? Então eu trabalhei na parte de execução, na parte de fiscalização, junto com outros fiscais, e ali pude aprender de uma maneira muito expressiva o que um simples ato reflete no desenvolvimento, no desenrolar de uma obra. Um detalhe mínimo. Um detalhe mínimo que, aos olhos de uma pessoa leiga, ela não consegue visualizar, né? Ela não consegue entender. E trazendo essa informação, eu poderia dizer para você que com 30% do seu orçamento você basicamente conclui a sua obra. Então, você vai construir uma casa de 100 mil reais, fazer conta redonda aqui. Com 30 mil você consegue levantar ela e cobrir ela. Isso é improvável, Jefferson. Você consegue. Como? Você consegue. Eu te mostro isso. Inclusive, hoje estava com um cliente, né? Hoje eu estava com um cliente e expressei isso para ela. Falei, olha, né, essa obra de 250 mil que a gente está administrando aqui na cidade de Guaranese. Eu falei para ela, falei, olha, a sua casa, com 30 mil reais eu vou levantar a sua casa e vou cobrir. Então, mas só que agora que eu vou te falar o pega. Aonde está o pega? Por favor, conte o pega, Antônio Cláudio. Está no acabamento. Por quê? Porque a pessoa, ela passa, até ela cobrir a casa dela, ela trabalha com a cabeça. E a partir do momento que ela entra na parte de acabamento, ela trabalha com o seu ego, com o seu gosto. Com o coração. Ela trabalha com o coração. Né? E tem muitos que dizem, né, e isso é a pura realidade, e o nosso coração é muito enganoso. Né? Então, trazendo isso, a pessoa passa a trabalhar com o que ela quer de melhor. E ela não está errada. Sim. Ela não está errada. E aí é onde ela estoura o seu orçamento. Mas aí como a gente controla esse contrato psicólogo? Dá assistência psicólogo também? A melhor situação, eu acho que seria você ter uma pessoa, né? Às vezes não precisa de ser um engenheiro. né? Você não tem condições de trabalhar ao lado de um engenheiro, ou você que já está executando a sua obra, não tem condição de ter um técnico aí te acompanhando. Coloque uma pessoa que não seja muito próxima de você. Coloque uma pessoa para palpitar. Coloque uma pessoa para te dar uma dica. Fala, olha, essa é muito bonita, mas ela é muito cara, essa torneira, por exemplo. Opta por essa daqui, olha. Então, é esses detalhes. A pessoa vai comprar duas torneiras e ela olha a torneira de R$50 e a torneira de R$200. Ela fala, mas é só duas torneiras. Eu vou economizar aqui, nas duas torneiras, R$200 de economia. Mas e a questão da qualidade? Essa torneira de R$250 não é muito mais... de mais qualidade? Eu não posso aqui falar de marcas, mas posso falar para você, Antônio Cláudio, que é o seguinte, você às vezes compra marca e não compra produto. Sim. Então, é muito, o marketing hoje, né, a propaganda, o preço de uma marca hoje é mais caro do que o produto, do que o material, né? Então, tem empresas que hoje elas não têm fabricante, elas só é dona da marca. Elas nem fabricam mais os produtos. Elas não têm fabricante, né? Eu não posso citar aqui, mas se eu pudesse, eu ia te citar várias. Empresas que hoje não têm uma fábrica de elaborar um tênis, por exemplo. Entendi. Elaborar um calçado. Não, ela só vai lá e timbra a marca dela ali, né? E a marca dela é mais cara do que o material. Então, esse mesmo princípio... No ramo da construção civil é a mesma coisa. Então, você tem que saber conciliar essa área, né? Então, o ponto de acabamento seria crucial para a sua obra, para você conseguir administrar ela. Um outro Contratar um palpiteiro. O outro ponto, Antônio Cláudio, que eu acho que pesa muito também, é a contratação da sua mão de obra. Sabe, nós ali da PP Engenheiros Associados estamos com uma equipe, vamos dizer assim, forjada todos os dias, né? Forjada em todos os detalhes. E quando eu falo de detalhes, são coisas pequenas que fazem a diferença, né? Um corte de um tijolo. Sim. Né? É a peneiração de uma areia, uma maneira de se tratar aquele resíduo. Então, nós buscamos zerar o desperdício na sua obra. Porque às vezes você contrata um pedreiro de excelente qualidade, todo mundo fala bem dele. Cidades pequenas têm muito isso, né? Você vai pela boca dos terceiros. Confia mais no pedreiro que no engenheiro. Acontece muito isso. Né? E aí, aquele pedreiro executa, sim, um trabalho excelente, um trabalho de primeira qualidade. Né? Temos vários aqui. Só que às vezes ele tem a mão pesada, eu costumo dizer. Às vezes ele é um cara que não consegue economizar, ele quebra muito as coisas, né? Ele desperdiça muito, ou ele dosa demais o que não precisa de ser dosado. Um exemplo disso é a parte de concretagem, que às vezes ele passa a querer ser muito cuidadoso e desperdiça muito material, muito recurso, né? E nós não trabalhamos. O diferencial que a gente está tentando implantar na cidade de Guaranésia é esse entendimento, que você trabalhando com profissionais, a chance de você ter êxito, a chance de você ter benefícios de todos os lados, financeiro, de qualidade, tempo, né? Minimizar tempo. Então a chance de dar certo é muito grande do que você está executando, ou de você deixar na mão de um terceiro tocado, ou de um pedreiro, eu não sei. Isso acontece muito. A pessoa não sabe executar, não sabe mexer com isso e deixa na mão do seu pedreiro. Lembrando bem, Antônio Cláudio, que eu não quero generalizar nada aqui, não. Claro, nós não, pelo temos, amor de Deus, temos nós, muitos nós ouvintes temos, e pedreiros e ótimos de profissionais. Que isso, né? Temos sim. Guaranésia tem ótimos pedreiros, tem pedreiros trabalhando para fora daqui, renomados, pessoas buscando esses profissionais aqui na nossa cidade, mas do mesmo jeito que tem um bom radialista, lógico, tem um mau radialista. Né? Então, A PP Engenheiros Associados está tentando e está tendo êxito, né, de trazer esse pensamento pro guaranesiano, de tentar implantar essa gestão, que às vezes ao primeiro olhar pode trazer que você está sendo, você está adquirindo um bem que passa a ser luxúria. Ah, eu tenho um engenheiro que toca minha obra, né? Então passa ao primeiro olhar que você está sendo uma pessoa que está ostentando algo. E não é bem isso. Não é, isso é necessário. Na verdade, você está economizando. Com certeza. Né? Você tá e o cliente que vai ao meu escritório, eu apresento isso para ele. Eu mostro em cálculos isso. E a matemática é precisa. Eu mostro isso que eu estou te falando. Por que você escolheu a engenharia? Então, para a gente finalizar, vamos começar por onde eu deveria ter começado. É, pergunta básica, por que você escolheu? Desde criança, vamos só fazer uma rápida passagem. Desde criança eu gostava muito de desmontar e montar as coisas. Então meu pai às vezes me dava um carrinho, me dava um brinquedo, eu desmontava e depois montava ele. Né? Eu sempre gostei de mexer com lógica. E, para ser sincero, Antônio Cláudio, eu queria engenharia aeronáutica. Só que na nossa região, né, e por conta da minha questão também financeira no momento, eu não consegui, não tive êxito. Mas, novamente, Deus foi bom comigo e eu entrei nessa engenharia civil. Sou uma pessoa profissionalmente realizada, né? Tenho, lógico, outros sonhos a serem alcançados, mas não tenho dúvida nenhuma de que foi a melhor escolha que eu fiz profissionalmente na minha vida. Beleza. Conversei aqui então com o Jefferson Gonçalves, que é sócio proprietário da PP Engenheiros Associados, que fica ali ao lado do Banco Bradesco aqui em Guaranésia. Segunda-feira vai estar por lá para receber todo mundo, para tirar suas dúvidas, as dúvidas que a gente não conseguiu tirar aqui. Passe por alto, tenho certeza que o Jefferson vai ter o maior prazer em responder todas as suas dúvidas. Muito obrigado, viu, Jefferson, e parabéns aí pelo sucesso que vem fazendo a PP Engenheiros Associados e pelos 4 anos, né, aqui em Guaranésia. Oh, obrigado, Antônio Cláudio. Eu acho que o que nós conseguimos trazer aqui neste tempo é um pouquinho, Sim. Só um pouquinho do que a PP Engenheiros Associados está tentando e está conseguindo, né, implantar na cidade de Guaranésia. Né, eu tenho a certeza de que eu estarei aqui próximo em outras oportunidades e nós estaremos aí mostrando e expressando esses resultados. Desde já eu agradeço a oportunidade, gostaria de falar a todos os ouvintes que dê uma passadinha, né? Passe no meu escritório, tirar uma dúvida. Mostrar, né, realmente essa conta que você fez. Mostrar essa conta, com certeza. Passa lá, Antônio Cláudio, você. Passar para os 100 mil reais. E assim, só para estar tá encerrando, a gente tem um grupo no Facebook. E eu acho bem bacana, Antônio Cláudio, que eu deixei o seguinte: toda a pessoa que quiser deixar um recado lá, às vezes você está na sua casa, a chave do padrão de energia seu está caindo sempre, ou tem uma trinca na sua janela, ou uma trinca na sua parede embaixo, ou um bolor na sua casa, e você não sabe como cuidar disso, você não sabe como monitorar isso, como consertar isso, ou você já consertou e o problema volta a retornar, manda um recado lá no nosso grupo do Facebook, PP Engenheiros Associados, ou vai ao nosso escritório, a gente, com o maior prazer, a gente vai te assessorar aí, vai te deixar. Tem isso, tira dúvidas então lá com na página. Com certeza, tira sim. Matheus Vilas Boas, esse engenheiro é muito bom, hein? Tá dizendo aqui. Aí, Matheus, um abraço pro Matheus. Abraço, Matheus. Valeu, Jefferson. Um muito obrigado, viu? Intervalinho comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Giovanni Brito também tá mandando um abraço para você. Júlio Souza também tá acompanhando a entrevista. Tá mandando esse abraço especial aí para você, tá joia? Não, obrigado. Intervalo comercial, eu volto já já para finalizar a edição desse sábado do programa Expresso.